Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam, no FM da Boa Nova. E hoje vamos regressar uma vez mais ao fado, embalados, podemos dizer, até seduzidos no rios dessa boca. A verdade é que esse é o single promocional do novo álbum de Carla Pires, o novo álbum que se chama Aqui, e que permite, à semelhança do que temos feito com os outros 10 anos, ter aqui um destaque na Boa Nova ligado ao fado, sendo que hoje estamos então primeira vez com Carla Pires. e, naturalmente, ficarmos dia bem e iremos fazê-lo, dar as boas-vindas aqui à Carla, uma vez que é a primeira vez que vem aqui, ainda que virtualmente, à Rádio Boa Nova e à Cidade Alegre Hospital. Bem-vinda, antes de mais. Obrigada. E agradecer já o convite, claro. Pois bem, muito obrigado. Estamos aqui encostados à Serra da Estrela e um dia destes... Lindíssima. Obrigado. É, de facto, nós vecinos somos suspeitos para o dizer. Que eu já não visito há muito tempo também. Pois é, verdade. Está em falta para connosco. Mas um dia destes, claro, e teremos muito gosto em recebê-la, nomeadamente aqui na própria Rádio Boa Nova. E eu comecei a conversa ao dizer que Nos Rios Dessa Boca era o single que, de algum modo, venha a pré-anunciar aquilo que estaria para sair, o novo álbum aqui. Embora quem estivesse mais atento à sua carreira, até tivesse lido a crítica do que foi o seu espetáculo no CCB, já nessa altura ia dizendo que estaria para o início deste ano de 2016 um novo disco. E já aí havia o ensejo, inclusive, de apresentar alguma coisa de novo. A sua cadência de discos tem a ver muito com o seu próprio ritmo para a criação ou há fatores externos que impedem também sobre o lançamento de discos? A criação das minhas próprias coisas, claro que faz todo o sentido acontecer a partir do momento em que as faço. Mas com certeza que outros fatores exteriores também fazem esse sentido, portanto, e neste aqui as minhas criações não estão tão presentes, mas não por nenhuma razão especial, apenas porque aconteceu assim e apenas porque aconteceu também fazer alguns convites a alguns parceiros, a alguns amigos da música, a alguns letristas também, e, portanto, aconteceu assim, portanto, não foi por nenhuma razão em especial. Aqui estou eu a teus pés mais uma vez, debruçada na janela onde te encontro, mesmo sem te olhar nos olhos, eu já sinto o teu cheiro em cada esquina quando dormes. Mesmo sem te olhar nos olhos, eu já sinto o teu cheiro em cada esquina quando dormes. Ouço-te em cada recanto, cada beco, cada rua pequenina onde procuro. Como se o tempo que é tempo já não anda, passe apenas sem parar no desatino. Como se o tempo que é tempo já não anda, passe apenas sem parar num desatino. Busco sempre cheiros que de ti me lembrei, quando à noite me debruço na janela. És a cidade que canto. Se estou longe, és Lisboa e de todas a mais bela. És a cidade que canto. Se estou longe, és Lisboa e de todas a mais bela. Quando parto sempre com a certeza que um dia voltarei para te abraçar. Sei que tu não só minha, mas porém será sempre para ti que vou voltar. Sei que tu não és só minha, mas porém será sempre para ti que vou voltar. E é por aí que vamos, antes até de falar daquilo que são os seus companheiros habituais, mas vou falar aqui dos convidados. Este é um disco, antes mais, que celebra a lusofonia. Gostamos de dizer assim, porque vem buscar aqui diversas vertentes da música cantada em português, mas todas elas com um apor, podemos dizer, talvez o termo, aqui junto ao fado, a lembrar outras latitudes. Mas vamos deixar que seja a própria Carla a explicar a razão do qual resolveu ir buscar aqui outras sonoridades para incorporar aqui no fado e as pessoas que resolveu que melhor ilustrariam esses tais acréscimos. Então, é assim, começo por dizer que este aqui começou como ter como ponto de partida a cidade de Lisboa. Claro que depressa se expandiu para outros sítios, para outros espaços e também para outras sonoridades. Acabaram por fazer sentido neste aqui, que é um... O que é um aqui? Aqui não é só uma circunstância de lugar, é no fundo onde me inspiro, onde me encontro. Pode ser em qualquer lugar do mundo, pode ser o passado, pode ser o presente, pode ser o futuro. O passado, neste caso, onde o fado tradicional não foi esquecido, o presente com as coisas de hoje e o futuro é sempre aquilo onde me revejo, é sempre as coisas que me vejo a cantar. E cantar outro tipo de sonoridades que em conjunto com o fado fazem canções ou fazem músicas próprias, para mim faz todo o sentido. E sempre o disse, e sempre respeitando o fado tradicional, sempre disse que gostava de cantar também outros géneros de coisas, outro género de músicas, de estilos, e para mim faz sentido, e acho que o fará para qualquer artista, qualquer músico, descobrir a sua própria identidade. Portanto, isso para mim é que é a música, sendo uma linguagem universal, é a busca daquilo que nos faz sentir bem a cantar. Arde na pele sem se ver. E cada bairro antigo é um abraço de solidão e cansaço no viver dessa mulher. Lisboa é uma história sem idade, traz no ventre a liberdade e um verso no olhar. Lisboa é esse bairro sempre novo, é a história desse povo que se fez um dia ao mar. Se Lisboa sonhasse, eu sonhava com enfeitava a saudade, punha um cravo à janela, no olhar da cidade, eu plantava um jardim. Se Lisboa sonhasse, o seu sonho era assim. Lisboa é um grito de gaivota, uma varina na lota, um adeus sempre a chegar. Lisboa abraça o mar numa canoa e à noite a madragoa corre a cidade a cantar. Lisboa sonhasse, eu sonhava com ela, enfeitava a saudade, punha um cravo à janela, no olhar da cidade, eu plantava um jardim. Se Lisboa sonhasse, o seu sonho era assim.

Agora a festa vai ser tua e até o sol acordar, o povo canta na rua. Pois bem, estamos a falar com uma jovem, e posso ser assim, que é mais jovem que eu, portanto, uma jovem que não viveu o período, seja pré-revolucionário, seja... Nasci nele. Exatamente. Então pronto, eu sou do ano 72, portanto, mas aqui há aqui alguma diferença e que nos permite dizer que para essas pessoas conhecer esse período e a música que representa, é necessário que alguém o dê a conhecer ou então a própria pessoa andar à procura dele. No caso da Carla Pires, como é que isso aconteceu? Como é que, de algum modo, se motivou em conhecer as músicas do José Afonso? Olha, o José Afonso, no caso, pronto, já que estamos a falar nele, o José Afonso faz parte da minha... Desde que me lembro, desde que estou em casa, desde que vivia com os meus pais, que eu ouço o José Afonso, portanto, o José Afonso entrou-me pela casa adentro desde muito cedo. Tal como o fado, tal como outras músicas, mas realmente ele acompanha-me também nos concertos desde há muito tempo. E as mensagens que o José Afonso... Eu defendo as mensagens que o José Afonso, neste caso, já que estamos a falar dele, também defendeu um dia. E eu acho que ele tem sempre palavras imortais e que, no caso do Utopia, que é o tema que abre este... Isso faz todo o sentido. É uma mensagem que celebra a solidariedade, em que cada vez mais temos que aceitar a diferença dos outros na igualdade, se é que me faço entender. Sim, aliás, cada vez mais é importante e urgente criar pontos e não muros. Exatamente, cidade sem muros, sem ameias, né? Gente igual para dentro, dúvida, gente igual para sem fora. Dúvida. E isso não podia ser mais atual. Eu acho que cada vez mais temos que nos impor e temos que fazer por isso. E se isso for feito através da música e sem qualquer pretensão de o fazer, acho que podemos fazê-lo e eu posso fazê-lo e quem quiser também o poderá fazer. Então a pergunta seguinte que se impõe é esta. Portugal, quando vem aqui com o povo cantando na rua, não é? E onde vem buscar vozes para acompanhar de uma maneira sublime, já lá iremos, mas Portugal ainda é um país de brandos costumes? É um país de... Eu penso que sim, embora nós somos muito agarrados ao nosso passado, à nossa cultura, mas eu acho que cada vez mais também queremos olhar o futuro de outra maneira e quando eu digo que há essa necessidade nas pessoas de saírem à rua e de reivindicarem os seus direitos, eu acho que é um bocadinho dar um passo em frente e não nos acomodarmos àquilo que nos é imposto. Mas que o façamos de um modo sóbrio, não é? Não é? Em guerra, exato. Nunca. O que foi feito à presidenta não, dificilmente aconteceria em Portugal. Sim, penso que dificilmente. Meias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga cantaria, cidade do homem. Não do lobo, mas irmão, capital da alegria. Boa Nova, um mundo de emoções. Braço que dormes nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a ti o deve. Thank you. o que dormes nos braços do rio. Toma o fruto da terra, é teu, a ti o deves, lançou teu desafio, lançou teu desafio. Ó mãe que olhas nos olhos que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa. Ó mãe, para quem nada disto custa, será que existe lá para as margens do Oriente este rio, este rumo, esta gaivota, que outro fumo deverei seguir na minha rota? Carla Pires consegue ir buscar aqui com novos autores e ir buscar também temas bastante, enfim, antigos desse período revolucionário, consegue fazer aqui uma simbiose num disco que, curiosamente, chama de Aqui. E essa é a razão pela qual fui fazendo estas pequenas perguntas. O porquê de Aqui? Quase podia ser um Aqui e Agora, não é? Sim, exatamente por isso. Porque o Aqui pode ser em qualquer parte do mundo, pode ser o passado, pode ser o presente, pode ser o futuro que aí vem, mas no fundo este aqui, eu costumo dizer, é onde sou eu mesma. Portanto, é onde eu me encontro neste momento, é onde eu gosto de estar, de me inspirar, de encontrar os meus amigos, de descobrir novas sonoridades para cantar. Portanto, é, sou eu mesma, o aqui, sou, é onde eu estou neste momento. Temos aqui então um disco novo que é sempre um motivo de celebração, que tem a produção e a direção musical de Marina de Freitas. Marina de Freitas, sim. E que vem juntar aqui no estúdio o Luís Guerreiro, portanto, o Jogo Saber, o Pedro Pinhal e o André Moreira. André Moreira, sim. E então depois um conjunto grande, um naipe grande de convidados. De convidados, sim. Chegar a pessoas como o Edu Miranda ou como três ex-integrantes do GAC. Sim, os Gaiteiros de Lisboa, os Cramol, chegar ao pé dessas pessoas é fácil, e sim, bater-lhe à porta, olha, eu gostava de que entrasses-me no meu novo disco. Foi, olha, foi facílimo e correu muito bem. Portanto, a nossa experiência em estúdio acabou por acontecer de uma forma muito, muito natural. E eles aceitaram muito bem o convite e tudo aconteceu de forma natural e gostaram muito de voltar a regravar este tema que estava um bocadinho, se calhar, esquecido no baú e que na altura até se calhar nem foi tão divulgado quanto isso, penso eu. Portanto, tudo aconteceu de uma forma natural e isso deixou-me muito feliz. Nas colinas de Lisboa, que lembram qualquer morro do Brasil, ladeiras de varinas quase à toa, com peixe na canastra e sonhos mil, afado com cheirinho a madragoa, no rio deste nosso carnaval. Baianas que desfilam pelo Chile, das praças que confundem Portugal. Mistura de perfumes e compassos, na senda das conquistas e bandeira, com pedras da calçada e dos abraços que fundem o limite das fronteiras. Há sonhos que trespassam o azul no ventre que ressaca as bebedeiras, e nortes que derivam para o sul no branco que deserta das trincheiras. Mulato este meu rio de Lisboa, no ventre do teu Rio de Janeiro. É samba que renasce a madragoa, no fado que se casa por inteiro. Mistura de perfumes e compassos, na senda das conquistas e bandeiras, com pedras da calçada e dos abraços que fundem o limite das fronteiras. Há samba nas colinas de Lisboa, que lembram qualquer morro do Brasil. Ladeiras de varinas quase à toa, com peixe na canastra e sonhos mil. Mistura de perfumes e compassos, na senda das conquistas e bandeiras, com pedras da calçada e dos abraços que fundem o limite das fronteiras. Há sonhos que trespassam o azul no ventre que ressaca as bebedeiras, e nortes que derivam para o sul no branco que deserta das trincheiras. Mulato este meu Rio de Lisboa, no ventre do teu Rio de Janeiro. É samba que renasce a madragoa, no fado que se casa por inteiro. Vamos a falar aqui, vou fazer aqui um ponto de ordem, falar com a Carla Pires sobre o seu novo disco. E agora vamos recuar aqui no tempo para lembrar, enfim, a Carla Pires andou a fazer, desde então que foi conhecida. Posso dizer que se calhar o ponto de partida foi o Chuva de Estrelas, já vão uns anos valentes. Portanto, uns anos valentes. Portanto, foi isto em 1993 e depois já foi andando em vários sítios, onde já foi ganhando alguns prémios. Inclusive, eu como recordo, na Grécia, né? Portanto, isto em Salónica, portanto. E depois vem também experimentar aqui o que é a televisão, realmente, das novelas. Também o teatro musical. Exatamente, e depois então, do grande La Féria, o Amália. Sem dúvida, me deu uma grande escola e uma grande bagagem, e estarei eternamente grata por ter conseguido fazer, conseguir trabalhar com o Filipe La Féria e ter feito... E ter representado, no fundo, aquela, a minha inspiração, a minha maior inspiração de sempre, que é a Amália. Daí, essa pergunta, este crescimento paulatino que foi tendo desde então, de 93, é a condição sine qua non para chegar a 2016 e ter aqui um disco tão sóbrio como este? Todos os passos que eu dei até hoje e todo o meu percurso foi sempre feito de uma forma muito... muito sóbria realmente e com muita cabeça e com muito sempre pensando chegar além, mas sem nunca passar por cima de ninguém, sem ou seja, fazê-lo com a maior dignidade possível, e isso eu tenho bem ciente em mim. O facto deste disco ter essa sobriedade tem a ver comigo, porque sou uma pessoa sóbria, não sou, e quem me conhece sabe que é verdade, sem querer estar a ter falsa modéstia, mas é verdade, este disco define, essa sobriedade está bem patente, porque eu sou assim, e nada mais, para mim, mais faz sentido do que

até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar, adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir. Há dias falámos aqui com o filho, a propósito também de um bom disco, junta pessoas de vários países. Agora vamos aqui ao segundo desafio. Imagino que vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz: ah, não preciso ter no meu concerto a participação da Carla Pires. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite para si? Eu penso sempre naqueles que já partiram, é engraçado. Ou não tem graça nenhuma. Eu pensaria, por exemplo, num Frank Sinatra. Se é que me faço entender, não sei se é aceito este desafio. Mas pensaria, se calhar, em pessoas que já cá não estão, mas que deixaram uma... Legal. E que marcaram, deixaram uma vasta panóplia de referências e de musicais e não só. Pronto, portanto, se for aceito, iria também... Muito bem, tá. Ficamos aqui do Frank Sinatra. Rebuscar o nosso Frank Sinatra, exatamente. Let me live beneath your spell, do that voodoo that you do so well, 'cause you do something to me that nobody else can do, that no one else in the world can do. Terceiro desafio, enfim, este está um bocadinho mais prejudicado, até porque o faz aqui de uma maneira soberba com esta utopia, mas vamos a ele. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que escolhem a Carla Pires para integrar este tal disco para fazer uma versão de um tema. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema que o faria? Olha, aqui vou ser muito, muito precisa. E vou aqui destacar uma pessoa também que adoro e que me fascina pela forma como canta e pelo percurso que tem, pela carreira imensa que tem, que é o Sr. Carlos do Carmo. Uhum. Portanto, eu gostaria de o fazer com ele. Aliás, eu tenho também, canto inúmeras coisas do Carlos do Carmo, porque realmente é uma pessoa que pelo seu todo me fascina e que vai deixar também uma grande riqueza a nível musical e uma obra imensa. Portanto, escolheria o Carlos do Carmo. Muito bem. E já agora com que tema? Ui, difícil. A diversidade é que torna-te complicada. Isto é complicado, porque... Mas, olha, eu iria escolher um Homem na Cidade. Um Homem na Cidade. Aliás, um disco fabuloso. Ora, Um Homem na Cidade. Tá? Mas, como digo, é muito difícil essa escolha. E quando agarro a madrugada, colho amanhã como uma flor. À beira-mágoa desfolhar, o mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumar, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem. Passou a fase dos desafios. E agora que estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa, há aqui um aspecto mais mundano que queremos abordar. E que se prende com isto, é assim, quem é que vai à procura deste álbum aqui? E do seu ponto de vista, como é que o aqui vai chegar às pessoas? Vou começar pelo fim. Então, é assim, eu e já que falámos na tal sobriedade, eu espero que este aqui chegue às pessoas de uma forma humilde, mas também, por outro lado, de uma forma... Eu estou aqui e quero continuar a cantar. Portanto, eu espero que seja muito dessa forma. De forma vincada, não é? Sim, sem dúvida. Em que essa tal sobriedade, humildade, mas também uma grande vontade de fazer mais e de marcar a minha presença e a minha... No fundo, o que é que um artista quer? Eu falo por mim, mas penso que também estarei a falar por muitos colegas. Quando canta, quando sobe em cima de um palco, quando faz um concerto, é ter a aceitação do público que nos ouve, é ter a compreensão, é saber que no final do concerto quem nos ouve percebe a mensagem. Portanto, no fundo, e é isso que me deixa mais feliz em cada final de cada concerto, mesmo lá fora, perceber que consegui passar a mensagem que queria. E isso é que faz de mim uma cantora, e é que faz de mim querer continuar a cantar. Quem é que vai à procura do seu disco? Olha, isso agora, quem é que vai à procura do meu disco? Eu espero que haja uma divisão. Eu espero que quem vá à procura seja quem, no fundo, quem queira descobrir mais a fundo quem é Carla Pires. Tanto isto pondo de parte qualquer, a escolha de qualquer faixa etária, de qualquer nível social, eu espero que quem vá à procura do meu disco seja quem queira saber mais um bocadinho de quem é a Carla Pires, artista, também mulher, porque muito daquilo que eu sou a nível pessoal está espelhado neste aqui. Minha laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante da loucura, minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Este corcel que não sossego à desfilada do meu peito. Por isso digo, canção castigo, amendo a travo, corpo, alma, amante, amigo. Por isso canto, por isso digo, casa que a marca do meu trigo, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. O facto de hoje em dia o fado ser património imaterial da humanidade, enfim, coisa que quando começou não era, acha, do seu ponto de vista, alterou alguma coisa no que diz respeito à divulgação da música? Olha, pessoalmente, eu pessoalmente não vi que isso tivesse influenciado. Eu estou a falar na minha visão pessoal. Exatamente. Não influenciou grande coisa, porque eu acho que o fado já o era, e portanto, e sem sabermos e sem ter esse rótulo, que é fantástico, não é? Portanto, acaba por fazer com que a abertura de novas portas e de novas, dar a conhecer a outras culturas a nossa música, seja mais facilitada. Mas eu acho que já o era, o fado, eu tenho essa convicção e essa noção de que o fado já era, portanto, e já não é de agora. A nossa Amália, por exemplo, que levou o fado tantos locais pelo mundo fora, claro que isso vai facilitar o caminho, mas o fado já era uma sonoridade conhecida e bastante conhecida lá fora. Um bocado como a pescada, já o era antes de o ser, não é? Sim, exatamente. Perdidas e não sei porquê, razões que não quero saber onde estão, as portas fechadas que já ninguém vê, são os sonhos mais loucos sem tempo e perdão. Inteiros que vêm e vão, gemidos que guardo na boca calada, angústias trancadas na porta do chão, ilusões que hoje grito no meio do nada. Madrugadas sem fim, desejos de um beijo carnal a nascer, do grito mais belo que deixas em mim, só fica a certeza da vida a viver. Madrugadas sem fim, desejos de um beijo carnal a nascer, do grito mais belo que deixas em mim, só fica a certeza da vida a viver. São restos de tardes paradas no tempo, caminhos trocados que outrora vivi, segredos lembrados num breve momento, saudades esquecidas vividas em ti. Noites e dias, madrugadas sem fim, desejos de um beijo carnal a nascer, do grito